tenhas medo nem pesar por nunca estar junto de ti. Se dentro em mim existe alguém, és tu, meu bem, que não esqueci. Deixa que eu canto um pouco mais, afoga os ais, vive e sorri. Porque depois no nosso lar hei de cantar só para ti. Deixa falar o mundo inteiro, tu estás primeiro do que ninguém. Da minha voz é teu o som, ai como é bom gostar de alguém. Deixa falar o mundo a esmo, pois assim mesmo é meu intuito ser para ti um grande amigo, casar contigo e querer-te muito. Que bom depois será viver, sonhar, reler o que passei, contar-te tudo o que passou e que acabou quando te amei. Cantar de amor, pois tu dispões dessas canções que então esqueci. Que maior bem podes sonhar do que eu cantar só para ti. Deixa falar o mundo a esmo, pois a si mesmo é meu intuito ser para ti um grande amigo, casar contigo e querer-te muito.